Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição da Nota 7 aqui no Canal 2 da Rádio Interweb. Regresso depois de uma semana de férias em que lhe trago agora, aliás, e trago-lhe agora, música que nunca trouxe até aqui no nosso programa. E já passamos das 100 edições. Vou-lhe trazer hoje música indiana. Ora, eu não lhe vou trazer o nome do álbum, porque de facto não tenho aqui o nome, aliás, o nome das músicas, mas tenho aqui o nome do álbum, que dá pelo nome de Divine. Este álbum foi lançado em 2003, não estou em erro, e é um álbum somente de música instrumental indiana. E tal como este, há outros álbuns de mais ou menos desta série também, de música instrumental indiana. Vamos aqui ouvir três temas, um de 8 minutos, um de 12 e um de 9. Estes instrumentais são, por nome muito grandes, são músicas tradicionais da Índia. Portanto, hoje vamos ouvir música indiana, ao som então da cítara. É ela que nos vai fazer companhia nos próximos minutos, durante os próximos 30 minutos mais precisamente. Bom, e porque os três temas porque os três temas exigem precisamente 30 minutos, eu não vou voltar, vou-me despedir por aqui, mas, quer dizer, volto amanhã, mas hoje de facto já não volto. Resta-me, portanto, desejar a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da sua Rádio Interweb. Eu sou o Carlos Bonaparte, já sabe que é para mim um enorme prazer estar consigo e a lhe fazer companhia semana após semana aqui no Canal 2 da Rádio Interweb em edições de música instrumental no Nota 7. Fique bem, bom sábado e até amanhã. Música.